Tenente de November Alpha, Foi na Pro do pedágio, chame controle 120 decimal 8. Tenente, Pro do pedágio, controle 208 em November Alpha. 1621, livre decolagem, piscina 0, vento 200 graus, 079. Decolagem, piscina 0, volume 221. Gol 1864, controle de Salvador, acione identificação, desça para nível 070, ajuste 1015, autorizado a chegada Marik. Ok, 7015 na Marik, gol 1864. 1561, desça via para 2000 pés, QNH 1015, autorizado a final do procedimento de LS X-ray, reporte estabilizado, gol 1561. 2000 via 1015 e o X-Ray, 561, reportar estado. Pushback do metro, 40. Gol 6140, podendo codificar, Bacatá. 5515. Confirme, próximo ao ponto de espera. Abrir o ponto de espera, 5595. 5595, ali mantém captura no zero. Ali mantém 5595. 621, decolado 53, chame controle 120 decimal 8. 208, 621, bom trabalho. Controle, muito boa tarde, é o gol no 621, no decolado perfil da EL. 621, no contato radar na decolagem, soa para nível 360, saída da EL. 360 da EL, gol no 621. November Alpha na escuta da torre? Na escuta, de November Alpha. Também 1208, controle. Ah, tá, sim, de November Alpha, chamar o controle. Controle de Salvador, Papa Romero, de November Alpha, corredor forte, meu pai. Ao meu índio, November Alpha, controle de Salvador. Confirme para responder, Senado. 0171, o índio, November Alpha. Gente, o Índia November Alpha. Mexendo. Vai afastando pelo corredor forte até 20 milhas, o Índia November Alpha. Gente, o Índia November Alpha mantém a 1 mil pés sob condições visuais. Reporte através de Interlagos. Tá certo, vai reportar através de Interlagos, o Índia November Alpha. Papá Romeu Zulu, Golfo Papá, controle de Salvador, prossiga. O Papá Romeu Zulu, Golfo Papá, confirme quantas milhas está do VR Salvador. O Zulu Golfo Papá chama então o Centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 13365. Tip 5595 na escuta da torre? Prossiga a torre. Para informação, se encontra um veículo na próxima pista, então a pista no momento se encontra impraticável, se aguardar alguns instantes para sua decolagem. Ok, está aguardando. 2000 pés, inicie e espera sobre o fixo de Tuna, com curvas pela esquerda. O gol 1561. Quente, impraticável. Tuna, espera, curvas pela esquerda. Confirme o motivo, previsão. O 1561, o motivo é um veículo na pista e... espera mais ou menos de 10 minutos. Gente, 5.1. Sole Mike, Let Mike. Papá Romeu, Mike, Juliette Mike. Desça para nível 050, programa espera sobre o fixo de Itape. 050 Itape, tem intenção de pouso visual na 17, ó. Papa Romeo, Mike Gillette, Mike, aguarde. Gol 1864, programa espera no nível 070, sobre o fixo de Itape. Ok, Itape 070. Ataque, fechando a 6140, 139 agora, 2 horas e 20, Natal. 39 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, acima 95, bom voo. 895, identificando 139. Gente, 139. Deu, obrigado. Do VOR Salvador, desça para 4.000 pés, QNH 10 no 5. 10 no 5, 4.000 pés, esquerda para 030, limitado pela 140, Salvador. Mike Gillette, Mike. O 1561 não vai se ajustar a órbita. Gente, o 1561 com curvas pela direita, e se espera sobre o fixo de correção sobre Simbra. Pela direita em Simbra, então, agora, 1561? São com curvas pela esquerda. Em função da velocidade e da proximidade de duna, eu prefiro ficar em cima de duna com curva pela esquerda, que eu já estou me ajustando. 95 agora. Gente, então, o 1561 espera sobre duna, mantendo 2.000 pés. Ajuste 1015. 1015, eu vou 1561. Atendendo! 7 Mike atingindo 4.000 pés com referência. Mike, Juliette, Mike, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, Juliette, Mike. Putz! Tá 48. Gol 1648, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 13365. 2545, 3365, obrigado. Meu pé completamente visual, Juliette Mike. Juliette Mike, plano modificado ao Zuno 400. Mantenha 3.000 pés, aguarde para a descida, vou indo na proa da rotatória. Poderia dar vetores para essa proa, senhor? Curva direita na proa 080. Direita 080, Juliette Mike. Espera pronto, fechando a 6140. O Papa Romeo, Mike, Juliette, Mike, o seu limite é o QD Mike 170 Simbra. Sente, 170 de Simbra, Juliette Mike. Mike poderia descer para 1.500 pés para evitar uma formação da nossa frente? O Mike Juliette Mike informa o tráfego na posição de 2 horas, 10 milhas, em espera sobre o fixo de Duna, mantendo 2.000 pés, um Bravo 738. Dentro do tráfego, Juliette Mike. 08, na escuta do controle de Salvador? Livre decolagem, piscina 0, vento 180, grau 089. Autorizada a decolagem, 35595. Vai bloquear Itape. 7000 pés, voo 1864, entrando em órbita, com a precisão. 7, o voo 1864 para uma órbita subtap. Ok. Voo 1621, chame centro Recife, frequência 133, decimal 95, alterna 1251. 1251, bom trabalho, 1621. Papa Romeo, Mike Juliette, Mike, desça para 1010, QNH 1015. Reporte visual com a rota par. 1015, descendo para 1000 pés, Juliette Mike. Voo 1561, informa o tráfego na posição de 3 horas, 4 milhas, rumo oposto, cruzando 3000 pés para 1000 pés na final do procedimento, posição na final, prosseguindo para a final da pistão 97. 561, ciente. Controle, o Mike Juliette Mike. Mike Juliette Mike, prossiga. É, normalmente, senhor, a gente usa modificar no Induna após estar estabilizado no lock. E já visual com a pista, a gente modifica e prossegue para 17. A gente desconhece essa rotatória aí, ok? Gente, o Mike Juliette Mike. 1219, por gentileza, mais uma vez. Chamará. Trip 5595, decolado 02, chame controle em 120, decimal 8. Controle em 208, trip 5595. 2094, prossiga. Autorização Fortaleza. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5127, coteja. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, 208, ao controle, 5127, atrofando, igual no 0, na frota. Cotejamento correto, chame para pushback sonamento. Atrofando, na frota. 64, desça para nível 050, QNH 1015. É, descendo para 5000, vou 864. 3 Salvador, trip 5595. Trip 5595, aguarde. Gol 1561. Escuta o 561. Chegou até em mim e comprou a sul. Aguarda para decolagem, por gentileza, informa a aeronave já na rotatória, aproximando da final da 1-7. Gente, pode quando pronto. Pode chegar em 140, livre decolagem, piscina 0, vento 180, grau 04 nós. Livre decolagem, né, 140. Torre, boa tarde, Papai Romeo, Mike, Juliette, Mike. Ligação, vou ir na proa de Duna, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Esquerda Duna, reportagem estável X-Ray, 1561. 1561, informa o tráfego na posição de 9 horas, 8 milhas, rumo nordeste. Um helicóptero mantendo 1000 pés. Gente, 1561. 108, mantendo sob condições visuais a 1000 pés, reporte no través de Paripe. Contato radar na decolagem, soa para nível 200, saída da EL. 200, saída da EL, trip 5595. Gente, já pronto pro táxi? Sub decimal 95. Deixa eu me controle em 120, decimal 8. 08, boa, não, com essa. Pere Salvador, bom dia, Schneider 1140, decolando, se escuta. Pouso piscina no site, vento 190 graus 069. Sente autorizado pousar no site, Juliette Mike. Mike, Juliette Mike, confirma o pai após o pouso. Aero está. Sente. Posição Duna, reassuma a navegação, vou ir na proa de Duna. Desça para 3000 pés, QNH 10115, autor número 2 para aproximação. Sente, hoje Duna 3000 pés, vou 864. O gol 1864 reduz a velocidade para 1.70 nós. controle tem ciência de um tráfego à direita do voo ali, do 1561? Afirmativo, 1000 pés abaixo, 1561. É. Copiou o voo 1561? Copiou, eu não tenho informação de que é dele, senhor, por isso que eu lhe perguntei. Gente. Localizador, Gol 1561. Gol 1561, complete a aproximação, chama a torre 1 no 8.95. 295, obrigado, bom dia, 561. Desde a praia de Lázaro Aracaju, 6140. 40, está liberando à esquerda, reporte liberando a pista. Sim, vai reportar liberando. Passando. Guardião 08, reporte através de Paripe. Oi, Salvador, 1561. 1561, bom dia, continua a aproximação, a porta passando o estreno baixado e travado, QNH 1015, tráfego 99, espaço. Gente, 1015, o portal estreno, check 3, 1561. Yankee Zulu Golf, controle Salvador, prossiga. O Yankee Zulu Golf, reporte na rotatória. Yankee Zulu Golf já avisou o campo. Gente, Yankee Zulu Golf. Para a torre. Mike Zulu. Gente, Mike Zulu. Mike é o estacionário de frequência. Tá, sem o guardião. Confirme para a torre. 4. Gente, aguarde. Ok, aguarde lá no 0 mais 4. Guardião 09, aguarde, informa uma aeronave já no marcador externo, aproximando da 1-0. Na escuta do controle. Tem condições de taxar mais de altura até a cabeceira 35? Gente, então ingressa, reporta na interjeição ótica, por gentileza. 4, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 7, descendo para 2014, gol no 864. Abaixou travado, 561. 1561, no livre pouso, piscina 0, vento 180 graus, 069. Tem defuso na 1-0, gol 561. Certo, controle Salvador. O 561 não para informação, o helicóptero é Charlie 45, está sendo a baixa altura, não interfere com a sua aproximação. 561. Controle o Yankee Zulu Golf na vertical da rotatória. O Yankee Zulu Golf, chame a torre em 1 no 8.95. Torre 1 no 8.95. Grau 089, você pode quando fora do solo? Gente, o tráfego está 12 horas, 3.5 milhas, mantendo 500 pés. Gente, eu estou ciente, eu vou dar uma reduzinha aqui e Reporta a rotação, Golfo 0. Yankee Zulu Golf continua a aproximação, correção na presente, faça um 360 pela esquerda, reporte quando visual com o Boeing 737 Nacional da 1-0. Canal 360 pela esquerda, Yankee Zulu Golf. Boeing 09, decolador Bruno 2, chame controle 1-2-0-8. Bruno 2, controle 1-2-0-8, graças. Bruno 561, livrando a Bruno 2 no solo, chame solo em 1-2-1-2-9. 2-1-9. Visual com tráfego. Tem, controle 1-0-8, ainda não tem visual, ele está pedindo para pouso no 7 aí? Afirmativo, guardião 08. Ok, a gente está fazendo uma revisão aqui e vai passar um agora. Azul 4207, controle de Salvador, aciona identificação, desça para nível 040. QNH1015, autorizada a chegada a bordo. Azul Golfo abandona em espera, continua a aproximação da 1-7, prepara para pouso como número 2. Azul 4207. Azul Golfo 1864, visual, pode prosseguir já para o final, número 2. Confirme para o controle. Guardião 08, tem o tráfego no visual. O Guardião 08 chama a torre em 1 no 8.95. 1895, Guardião 08. Oxanem 6140, chama Centro Recife, frequência 1.25.45, alterna 1.3345. 3545, 3345. Para final, gol 1864. 1864, torre 1 no 8.95. 8.95. Salvador, Guardião, bom dia, o Guardião 09. Guardião 09, mantenha sob condições visuais de 500 pés, reporte no farol da barra. Está em operação policial, senhor, escolta de valores, lá prosseguindo no momento até a região de Tancredo, né, posteriormente prossegue para o Banco Central, não conhece. Gente, então, Guardião 09, reporte em sobrevoo já sobre o local. Conta lá, não se pegue para trás. Confirme baixar travado. Baixar travado, autorizado o posto. 1864, para informação à sua esquerda, um Bravo 407, aproximando da final da 97, não interfere no seu pulso. Certo. Para o Tacão 094, 190, bora com 325, Natal. 2190 a bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18.95, com voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, uma boa, 1015 agora, 094. Bola 561, nosso terceiro número está acompanhando, saindo do pátio, segue via Juliette, portão 1. Entrou. Romeco Índia, pronto para a cópia? Sua frente aproximando da final do pátio do Grécio. Gente, está ingressando então aqui, foi um 3-0 para direito para ingressar na Dona 11. Na final do ano 7, Guardião 08. 5, Libra direita, chame solo em 1-2-1-9. Libra direita, solo 2-1-9. 3-3-9-5, alterna 1-2-5-1. 1-3-3-9-5-1-2-5-1-5-5-9-5. Reporta o pano em solo controlado, vento 200-0-0-5-9. Boa tarde, bom dia. Vou no 094, pode esperar a frota. Vou no 094, Arim, mantém que absorve no 0. Arim, mantém na 10, vou no 094. De 109. Na final da 17. Ok, vai cortar a final do 17 com a de 10. Livrou o gol no 864. 864, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Isso, o Golfo Solo controlador zona 7, livre frequência. 1094, livre decolagem, 10 vento, 180 graus, 049. Livre decolagem, tá no zero, agora 1094. Final 17, Guardião 08. Guardião 08, traço do estado, livre pouso, piscina 7, vento 180 graus, 059. Livre pouso 17, Guardião 08. Já autorizado feira, um no pés no corredor forte, até a liberação do controle. Após 045, correto disponível, decola da 17, curva à esquerda. Controle 120, decima 8, aciona 5101 no cotejo. Salvador, bom dia, eu vou 1162, centro da Quebec. 1162, desça para nível 050. Quem negar 1014, autorizado a chegada, Mari. Ok, é, 050, Mari. Solicita pro Adistaf, o Duna. 1162, mantém o perfil da chegada. Quente. Por 5, 1864. Zero 94, decolada zona 9, chame controle 1, 2, 0, decimal 8. 208, gol no 0, 9, 4. Salvador, bom dia, de 0, 9, 4, passa 3, 7, 0, na bomba. Gol 1, 0, 9, 4, contato radar na decolagem, estou para nível 3, 7, 0, na bomba. 3, 7, 0, na bomba, 0, 9, 4. Azul 4207, desça para 2000 pés, quem negar 1014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, que o mínimo passou, autorizado a ILS X-Ray, mas mais estabilizado, para 2000 pés. O Índia reporta para o táxi. Tente, Eco Índia, Romeu, Eco Índia. Aguarde a entrada do Charlie 208, um cara voando no pátio 4, quando visual com tráfego, táxi até a ótica, reportando a interseção. O Guardião 09, copiou o controle de Salvador? Guardião 09. Índia November Alpha, mantenha um no meu pé, sob condições visuais, reporte na rotatória. Atenção, mantenha meu pé, reporte na rotatória, Índia November November Alpha, está presente, chame a torre em 1 no 8. Índia November Alpha, não escuta? Não escuta, Índia November Alpha. Torre, 1 no 8, 9, 5. Gente, torre 1 no 8, 9, 5, Índia November Alpha. Gente, Guardião 08, livre frequência, bom dia. Salvador, bom dia, é o 35220, ideal descida. Confirma o controle. É o 35220 na proa de Mari, ideal de descida. 35220, acione identificação, desça para nível 060. Quer negar 1014, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada, Mari. Sente proa de Mari, autorizado 060, 1014, 5220 da trip. 5 Índia, Ponte Aliada e próxima cabeceira 197. Azul 4207, informa o tráfego posição de 3 horas, 4 milhas, correção 3 milhas, mantendo sobrevoo a 500 pés, um Eco Charlie 45, não interferirá com a aproximação. Estamos no tráfego multicast, estamos estabilizados no localizador, Azul 4207. Azul 4207, complete a aproximação, chame a torre em 1-18-95, bom pouso. 1895, muito obrigado. Indecente, decola de imediato. Autorizado decola, sinal 7 vento 1, 160 graus, 06 nós. Após o decolagem, ingresse na perna contra o vento da 190 e aguarde autorização para cruzamento do campo. Confirme velocidade de cabo, 35220. 240, senhor. Sente. Azul 4082, reduz a velocidade para 240 nós. Salvador, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informo Sierra Romeo 20, decolando da 197, comprova do litoral sul, não interfere na sua aproximação. Estou achando travada, aguarde autorização de pouso, centro do tráfego, Azul 4207. Então, Roberto, com a ideia decolada, vai quando vai ser manter paralelo ao eixo de aproximação da 90. Sim, senhor, o meu é com a ideia decolada 24, continue correção, ingresso na contravento e aguarde instruções. Tá, sim, vai manter aguardando instruções, contravento 10, então. Azul 4207, livre pouso, piscina 0-1-150, virar 059. Confirma o baixado travado? Afirmo, baixado travado, depois pistão no zero, Azul 4207. 4207 para informação, pássaros próximo a Taxway Delta e Fox. Próxima área gramada. Sente, obrigado. Gol no 094, chame centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. É, confirma o 094, por favor. Chame Recife em 1260, alterna 1288. 1260, 288, contenta Recife, bom feriado. 35220, tá presente, vai na proa de ITAP. Presente, proa de ITAP, 5220. Tá ciente, vai pro proceder como aqui no 360 pela direita pra interferir com 190? Assim, o meu é com índio autorizado, 360 pela direita, mantém a próxima cabeceira 28, já será autorizado o cruzamento. Ah, muito grato, vai manter aqui no 360 pela direita, próxima cabeceira 28, o meu é com índio. Controle. Azul 4082, informa o tráfego agora 11 horas, 10 milhas, é um Alfa Tango 72, é um... Gol 1162. Prossiga, 1162. O gol 1162, desça para 2000 pés, QNH 10014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado. 35220, desça para 5000 pés, QNH 10014. Prossegue, 5000, 5200. Azul 4082, desça para nível 060. 060, Azul 4082. Da 97. Afirma, condições, sim. Gente, reporte na final de 3 milhas da 97. Reporta a final de 3 milhas da 97 de 9 graus. 6200, controle Salvador, desça para nível 070, QNH 1014, autorizado a chegada a Mari. Delta V14, autorizado a Mari, Daniela 6200. Romeu Eco Índia. Gente, Romeu Eco Índia, vou na prova do pedágio, aguarde transferência, mantenha o escuro. Tá, gente, leva uma prova do pedágio, aguarde transferência, o Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, mantenha a inscrição de 1 no meu país. Paciente, vai manter 1 no 1000, aguardando o próprio destino. Só para informação, seria ideal 340, se autorizado, vai meu pés até lá. O Romeu Eco Índia, curva à direita na prova do corredor forte, aguardando instruções. Curva à direita, corredor forte, Romeu Eco Índia, aguardando instruções, meu pés. Para informação, tem o tráfego aproximando para 17, mantendo 1 no 1000 pés, o Charlie 150 à sua frente. Tá, gente, aguardando a autorização para o destino Índia, grato. Índia November Alpha, não escuta? Escuta de November Alpha. Para informação, Serra Romeu 20 em sentido oposto para Purara, ingressando no corredor forte, reporte visual com tráfego. O Índia November Alpha está ciente do tráfego, não está visual com medo. Ciente, Índia November Alpha, reporte nacional de 3017. Ciente, Índia November Alpha. Índia, não escuta? Afirmou, prossegue a Índia. Caso o vídeo superado, mantenha 1 no meu pés e chame o controle em 1920.8. 1920.8, controle para o Romeu Eco Índia, grato. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Romeu Eco Índia, corredor forte, seu pai. Papai Romeu, Romeu Eco Índia, controle Salvador, mantenha 1 no 1000 pés inicialmente. Tá, autoriza o Romeu Eco Índia proar o destino, proa 350, tá presente? O Romeu Eco Índia tá mantendo a proa 090, autorizada a proa 350 pro Romeu Eco Índia, mantendo 1 no mil pés inicialmente. Proa 350, mil pés, tá mantendo o Romeu Eco Índia, obrigado. Sinal de 3 milhas, 17, Índia November Alpha. Índia November Alpha, tráfego 19, guarde autorização de pouso, QNH 10, 14. 10, 14, Índia November Alpha. Índia November Alpha já avistado, livre pouso, pista 17, vento 180 graus, 049. Livre pouso, pista 17, Índia November Alpha. Programa autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, na 3, na 9. Torre Salvador, 1162, estabilizado no Ilhézão, no 0, avistou, passando Índia, Serra. Bom, 1162, continua a aproximação, aguarde a televisão de pouso. Para informação, à sua esquerda, um Charlie 150, na final da nossa site, não interfere na sua aproximação. 710, não te quero. Azul 4082, desça para 3000 pés, QNH 10014, livre da restrição de altitude em TAP. Para 3000 pés, 10014, liberada a restrição de altitude em TAP, Azul 4082. Uno 162, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 059. Livre pouso na 10, no 162. Paulo Romeu, Romeu Eco Índia, sobre para nível 045. Paulo Eco Índia, sobre para 4.500 pés, QNH 104. Consol aos 32, livre condição autorizada backtrack, táxi até o pátio 4. Na entrada do pátio, aguarde viatura Polônia para prosseguir o táxi. 2, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, reduzindo a sua quarta-feira, 2. Estabilizado no curso, 5220. 5220, reduza para aproximação, chama a torre, 1895. Reduzindo, 1895. Azul 4082, desça para 2000 pés, autorizado no CNRS, aponte localizador. 2000 pés, localizador, 4082. O meu é com Índia, Salvador. Escuta, prossegue ainda. 4500 pés autorizado direto, Feira de Santana. 4500 em subida. Grato, Índia. Você escuta. O nono 62, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa repartirá Juliette, o nono 62. Nono 4, considera a restrição aqui, tá? Afirmo. Está autorizado desconsiderar a restrição, tá? Lima, Kilo Zulu. Mantenha-se em condições visuais a 7500 pés, ajuste em Salvador 2014. Reporte no ideal de descida. Se tiver condições, vou na prova da propriedade do CIA. Sim, meu nome é Maral, sou estacionário de frequência. Afirmativo, tá livre de descida até 2500 pés para entrar no espaço aéreo Golfo. Saída a bordo, transição é lessa. Decola 1-0 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5-1-3-1 no coteja. Cotejamento correto, chama para acionamento. Pronto para acionar? 3191, 71 a bordo, 4 horas, Campinas. Tem pessoas a bordo, 3191? 71, 71. 71 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1895, bom voo. Já, espera 1-1-8-9-5-3-1-9-5. Obrigado, Matheus. Usado final LS, torre 1-1-8-9-5. Como tem um tráfego mantendo 500 pés da Polícia Militar de Salvador fazendo patrulhamento? Ok, torre agora 1-8-9-5. Tente o tráfego da Zona 082. Juliette, no através do 612, falou me para o 1-0. Oxené 6200 para 2000 pés, autorizado no final LS, reporte estabilizado no curso localizador. 1014 permanece o ajuste. Positivo, autorizado 2000, para final reportaria estabilizado no localizador. Oxené 6200. Controle, Salvador, bom dia, Oxené 6200. Bom dia, Oxené 6255, Starmari, desça até o nível 050. O Oxené 6255, identifique. Vai passar, por favor, se possível, para o ITAP. ITAP, autorizado. Obrigado. Caralho. Chamarei 5220. Do 4082, livre pouso, piscina 0, vento 170 graus, 089. Para informação, mando de fatores próximo a Taxi Delta e Foxtrot. Próxima área gramada. Autorizado pouso, gente de espaço aos 402. Piso no avião, no visual, com tração na curta final. Negativo. Gente, reporta com a visual com o Embraer na final. Reportará. Queen, já prossiga. Ponto 1, agora está no tráfego em direção na porta. Confirma para 2. Está 3-1, 9-1, informe que agora está no tráfego em direção na porta. Gente, após o pouso do tráfego, ele mantém a captura no 0. Após o tráfego, ele mantém no 0, 3-1, 9-1. Tiro Zulu, Salvador. Procedência, comandante. Tchali. Aciona o código 0121, por favor. Da 17 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 0112, coteja. Fechamento correto, então as pessoas a bordo. 9 a bordo, altímetro no 0 no 4, para acionamento táxi, chame torre 1 no 8, acima 95, bom voo. Oxalé 6200, autorizado final LS, agora com a torre 1 no 8, acima 95, bom voo. 1 no 8, 95. Oxalé 6200, obrigado. 39, livre direito, chame solo em 1 no 2, 1 no acima 9. Vai, livrado 09, 403. Oi, Oxané 6200, boa tarde. Oxané 6200, continua a aproximação, aguarda a pista livre para informação 2321, pronto para decolagem na cabeceira 10. A sua escuta, gente. 3191, livre decolagem, pistão 0, vento 200, grau 06. Pois a decolagem 10, tá 3191. É 200, livre pouso, pistola 0, vento 200, grau 079, confirma baixado e travado. Confirma baixado e travado, livre pouso da 10, CNR 6200. 3191, no decolado 41, no chame controle 120, decimal 8. 08, obrigada. Chame 6200 para informação, mando de pássaros próximo ao ataque 6 Delta e Fox Trot próximo à área gramada. Zero copiou a torre. Ok, pássaros na área, Gamaz vai estar atento, 6200, obrigado. Salvador, Tan 3191, boa. Então, cordial, contato radar, vigilância. Contato radar, avião radial, vigilância, TAM 3191. Cinco, desça para 2000 pés, ajuste no 04, liberado da restrição na posição etapa. Ok, 2000 pés, livre da restrição de etapa, a chama é 6255. Demotivo, está livre LS que foi estabilizado. Reportaremos. Duro, uma boa tarde. Bom dia, 3895 da TAM, informação Quebec. 3895, Copa Guarulhos. Consiga, na escuta. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Resolu 10, saída da EL, Leda Motiva. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5171, no coteja. 340, inicial para Resolu 10, da EL, Leda Motiva, 208, 5171. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Olha. Zero, solo, aos 44, chame controle em 120, decimal 8. Vai chamar o solo, o chame é 6200. Solo, chame 6200, boa tarde, livrou na sua disputa. 6200, táxi via Alfa, é partente da Juliette. Alfa, chamaria antes da Juliette, 6200. Juliette Serra Lima, até cabeceiro no zero, correção no site. Da Cunha, não escuta? Juliette Mike, prossiga. Autorização 430, Serra Novena Delta, Vitor. Te informa o pátio? Mandar a ela estar. Pressão de pistão no 7? Afirmativo. 3191 move, motiva na proa. Confirme? O 3191 possível motiva na proa. Gente, vamos manter o perfil 3191. É o perfil, sem problema. Seja. Autorizado com o de Dinópolis, nível 430, Perjulo 21, na saída Harbor, transmissão elétrica. 208 é o controle, 5150 é o transponder, decola da 17 direita a bordo. Protejamento correto, informa pessoas a bordo. Tá com dois a bordo. Gente, dois a bordo, altímetro no 0 no 4, para acionamento táxi, chame torre 18, decimal 95, bom voo. Para acionamento táxi 295, boa tarde, obrigado, Juliette Mike. Comanda 3295, pushback acionamento, portão é o 62. Autorizado, chama para táxi. Trabalhamos. Postinário 6200, táxi via Juliette, portão 4. Juliette para o 4, né, 6200. Paulo Bruno, 790, 4, boa tarde, irmão. Bom dia, no 790, autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5174, coteja. 174. Regulamento correto, chama para pushback acionamento. Chama, você 350, vamos coordenar, aguarde. Muito obrigado. Salvador, boa tarde novamente, a Papa deu mais Juliette, mais informação que é bem estacionamento, andar ali, tá? Mike, Juliette, Mike, reporte para táxi. Entendido, livre acionado, reporta táxi, Mike, Juliette, Mike. Hotel Juliette Serra, decolar 248, chama em controle em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Como você não recebe o seu transponder? Papa Tango Lima, Kilo Zulu, descida para o 1500 pés, informe na rotatória. Kilo Zulu. Passamos para a rotatória do Zulu Serra, decolou para a Panaci, está chegando para a Bufão, o seu Capão Zulu, pela presença do Zulu Serra. Serra, informe 20 milhas fora. Para o Zulu Serra. E autorização Galeão, 320, só 500 da Quebec. Confirme gol no 556. Confirmo no 556. Sente no 556, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5164, coteja. 07 mais para informação, à sua direita um helicóptero Charlie 500 Squadron. Um helicóptero comprou a do litoral sul, não interfere na sua aproximação. Positivo, embaixo travado. Poderia confirmar o vento, por gentileza? 170 graus, 079. Ok, livre posição no 0-6-2-5. Escuta, professor. Prossiga. Mais flex está acionado, está com... 2 a bordo, 3 horas até no BH, pronto para o táxi. 4 horas de autonomia até no Galeão. Desculpe, Tereza, 3 horas e 30 de autonomia até no BH. Sente, aponte na interjeição ótica. Conta na ótica, Juliette Mãe. Correção na papá. É, afirmativo, na papá. Para o site mantém a interseção até a guarda. Gente, Mike, Juliette, Mike ali, mantém a cabeceira no site. .07, autorizado ingresso via pista e táxi até cabeceira 1-0, reporta alinhada e pronto. Via pista até cabeceira 1-0, reporta alinhada e pronto, Olimpo 07.